só mais um dia, mas tudo ficou diferente. Coração bateu mais forte, você veio na minha mente. Peguei o violão, deixei o tempo passar. E cada acorde era só pra te lembrar. Não, só saudade é coisa séria demais. Você mora em mim, não te esqueço jamais. Ao ouvir essa música, vai saber que eu fiz pensando em você. Cada palavra tem um pouco do que eu quis dizer. É o meu jeito torto de te ter por perto. Mesmo de longe, o sentimento é certo. Imaginei sorrindo, ouvindo esse refrão. Sonhei com teu abraço, grudado na canção. Sei que a vida corre, nem sempre dá pra ligar. Mas no som do pagode, eu vim pra te encontrar. Não é só saudade, é coisa séria demais. Você mora em mim, não te esqueço jamais. Ao ouvir essa música, vai saber que eu fiz pensando em você. Mesmo de longe, e o sentimento é certo. E o sentimento é certo. E se um dia a dúvida bater no seu coração, é só dar o play nessa canção.